e não são recompensadas. O grau de entendimento é diretamente proporcional ao vinho ingerido. Pesquisas comprovam. Esse papo de pesquisas comprovam é ótimo. Pesquisas comprovam. Feitas com cobaias que não se lembram muito bem do que aconteceu. Ora, estamos aqui no nosso jogo entre o discurso mítico, o que se vai chamar de discurso racional, filosófico, ou o logos. Ou logos. Estamos num momento, portanto, em que a ideia é que para que tivesse surgido a filosofia, houve uma nova utilização da escrita. Uma nova utilização do jogo da produção de discursos. A escrita entre os gregos era utilizada basicamente para registros e agora não. Simultaneamente ao desenvolvimento da filosofia, as artes da escrita, como a poética, a própria retórica, o teatro, também sofrem o mesmo tipo de desenvolvimento. Porque agora, escrever para transmitir a ideia de uma encenação, um sentimento, isso passa a fazer sentido na cultura grega. Antes não fazia. Você narrava. Havia apresentações, como no teatro, mas não com uma peça escrita anteriormente. Não com uma peça estruturada, em que alguém diz, você vai dizer isso em tal momento, e você vai responder. Havia o palco que as pessoas subiam e dizia o que estava afim, basicamente. Né? Alguns falavam bem, e por isso eram aplaudidos e admirados. Outros, nem tanto. O fato é que a escrita não era um meio para isso. Era a tradição oral. Então, a filosofia ela nasce com esse enaltecimento da forma escrita. Mas há uma diferença. Há mais uma diferença com relação ao discurso mítico. O discurso mítico, lembra no começo da aula? Ele tinha como objeto prioritário falar a partir de imagens humanas, de coisas não humanas. Coisas não humanas. Mas o discurso mítico não tem como objeto ele mesmo. Não há mito que fale de mito. Há mitos que envolvem outros tantos, mas um mito que tente compreender o próprio discurso mítico, isso aí não há. Não há. Mas há, no entanto, no desenvolvimento dessas várias artes, né? Sim, porque se tratam de artes para os gregos, das novas artes, vindas em boa parte alimentadas por essas influências de outros povos, em especial dos egípcios, há uma que adquire uma característica muito singular, uma arte que pensa ela mesma. Uma arte, portanto, que se desenvolve. Uma arte cujas pessoas que se encontram discutem como fazê-la melhor. Que é a medicina. A medicina. Em especial, um tipo de médico, os alopatas. A alopatia desenvolve um tipo de medicina completamente novo. A ideia de que o tratamento só se faz depois que você souber qual é a doença. Diagnóstico e tratamento. Isso é a grande invenção da alopatia. Dos gregos. Enquanto eu não souber o que esse cara tem, então havia duas técnicas. Uma técnica de diagnóstico e uma técnica de tratamento. A técnica de tratamento envolvia infusões, né, exercícios, rezas, consultas astrológicas para fazer diagnóstico. Enfim, é uma medicina que se você olhar, você ri um pouco. Mas o fato é que eles inventam a perspectiva da cura, em que é preciso primeiro conhecer a doença e que, portanto, há um tipo de tratamento específico para cada tipo de doença. Não é? E, em segundo lugar, para que eu possa desenvolver a arte de descoberta da doença e do tratamento adequado, é preciso que eu pense a minha própria tarefa de diagnosticar e a minha tarefa de medicar, a minha tarefa de propor meios de cura. Isso é absolutamente inovador na cultura grega. E a filosofia se verá afetada por isso. A filosofia terá como objeto de discurso ela mesma, tal qual a medicina. Como acessar a verdade? O que é a verdade? Será que estamos falando corretamente? Então, entra para o campo daquilo que se vai chamar de, nesse momento, sabedoria, propriamente dito. Um tipo de sabedoria. A sabedoria tem como objeto a sua própria produção. Sim, porque agora nós estamos produzindo conhecimento. ao contrário daqueles tempos em que havia um domínio de uma realeza micênica que tratava o conhecimento como algo vindo de outro mundo, um mundo divino, e que só umas poucas pessoas que têm o privilégio de ouvir o que os deuses têm a dizer é que podem nos transmitir. A arte de lançar-se ao ensino, de amar ao conhecimento e à verdade, pressupõe que você tenha um único tipo de atitude, a atitude passiva e bem intencionada de ouvir. Seja bom ouvinte, cale-se e ouça o que o sábio tem a lhe dizer. Ouça respeitosamente o que o sábio tem a lhe dizer. O que significa dizer que você... Não há espaço nem para levantar o dedo e dizer, não entendi. É um tipo de atitude que lembra muito um professor que eu tive. Que no final ele se mostrou até uma pessoa legal. Assim. No final que eu digo é depois de um ano. Quando ele sorriu uma vez. Nós vimos ele sorrir uma vez. Primeiro dia de aula. Ele entrava e tinha um aluno que levava antes. Ele não carregava o próprio livro. O aluno levava um livro que ele citava, N trechos, durante a aula. Levava e deixava na mesa dele, já aberto na página que correspondia à aula. Ele chegava, sentava e começava a falar. Não tinha bom dia, boa tarde. Chega e fala. O discurso era monotônico. Sabe, era... Dá vontade de dormir, né? Assim, era um pouco difícil, porque ele te acordava quando você dormia. Ele é um cara que se incomodava com o sono alheio, apesar de provocar. Então, era uma luta a aula dele. Era uma luta. Na primeira aula, ele disse algo e eu levantei o braço. Pra quê, né? Aí ele parou com aquela cara, sabe? Aquela cara assim de... Pode falar palavrão? Pode, né? Tipo puta que pariu, assim? Pode falar puta que pariu? Ou é uma merda falar puta que pariu? Não pode falar essas coisas assim? Que... Eu acho do caralho falar palavrão. Aí, cara de puta que pariu, sabe aquele... Ele nem disse, pode falar. Ele só fez aquela cara e ficou quieto, meu Deus. Professor, eu não entendi tal coisa assim, assim, assado, porque isso. Aí quando ele acaba, ele respira fundo, tipo de quem está buscando paciência, sabe? Respira fundo e diz assim, pergunta de aluno só tem de dois tipos. As que são absolutamente impertinentes e as que serão respondidas posteriormente. Para sua sorte, a sua se encaixa no segundo grupo. Portanto, cale-se e ouça. Era essa atitude que se esperava daquele que quer alcançar o conhecimento. Cale-se, ouça os sábios. Você não tem nada a dizer. Nem se manifestar. Nem a dúvida. Não tem essa de não entendi. Se ainda assim houvesse algum sábio muito tolerante e que aceitasse o seu não entendi, o que ele faria em seguida é repetir exatamente a mesma coisa que ele tinha acabado de dizer e você já não tinha entendido nada. É isso. Isso é a sabedoria. Se você não entendeu, é porque você ainda não está pronto para entender. Continue ouvindo que um dia... você estará pronto para entender. E de fato funcionava, porque, lembrando a primeira parte, quanto mais você sabe de alguma coisa, mais fácil fica para você entender. Então tem coisas que você ouve e lê hoje e não entende. Mas amanhã, depois de muito estudar outras coisas, mas ligadas ao mesmo tema, você quando relê, entende. Entende o que antes era misterioso. Então funcionava. Mas uma atitude completamente passiva, agora não. O conhecimento é produzido por todos nós. Há um comungar. E nós comungamos também na produção... qualitativa da produção desse conhecimento. Enquanto nós discutimos aqui, nós estamos melhorando. Isso, esse discutir junto, é literalmente aquilo que chamava de dialética. Dialética é pensar junto. Então nós temos dois componentes da ideia do Logos. A primeira delas implica uma gramática, implica uma retórica, uma lógica e uma sinonímia. Técnicas, portanto, ligadas à linguagem. E um papel próprio à escrita, como se a escrita pudesse corrigir na produção do conhecimento aquilo que me desvia da verdade, que são os afetos. A linguagem não é afetada. O que está no texto hoje é a mesma coisa que estará depois. Você pode escrever cheio de emoção, mas o fato é que o texto não tem emoção. A emoção que você diz ter o texto, o professor daqui de baixo, coitado que errou a sala no começo, explica bem. É projeção. É projeção. Que texto triste! Triste é você! Que culpa o texto da tristeza, que é sua. É sua. Que quadro triste! O quadro ou a foto não são tristes. O quadro é tela e tinta. Triste é você. Então, a linguagem escrita, ela teria esse papel de asepsia. De asepsia. Segundo dado importante. O diálogo. O pensar junto. Essa arte que não é mais de mão única, em que alguém fala, o sábio fala e você escuta. Todos nós agora podemos interagir na produção de sabedoria. E aí, claro, a sabedoria, ela muda um pouco de sentido. Há um novo sentido. O sentido agora requer a experiência do saber acumulada. A experiência do saber acumulado. Não é? Muito parecido com aquilo que você chamaria de erudição. Na medida em que se associa erudição a conhecer muitos dados da cultura. É o cara que, quando abre a boca para falar de um livro, eu já li. O livro é assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Erudição. Porque, claro, quanto mais você ouve, quanto mais você participa de uma atividade dialogada, mais você vai acumulando o saber. Pois sábio pressupõe o saber acumulado. É literalmente a ideia de quem tem o saber, porque acumulou por experiência, porque ouviu muito, ou porque leu muito. Porque leu muito. Eis o sábio, eis o sábio. Mas o diálogo desafia um pouco essa ideia de sabedoria. Tem um amigo meu que fala das pessoas que são obesas intelectuais. O obeso intelectual é aquele que sabe, ele é excelente para falar com nota de rodapé. Ele é ótimo para falar entre aspas, porque ele sabe citar todo mundo. Se você cita alguém, ele diz qual é o autor e o ano da edição, se bobear. Diz quem foi o tradutor, ele, sabe? As pessoas são, de fato, eruditas. Mas já reparou que tem gente que, apesar dessa erudição, não consegue propriamente pensar um problema fora da estrutura do discurso erudito que ele decorou? Ele não consegue usar o pensamento de um autor, por exemplo, usar uma ideia, um discurso sobre um problema da existência para pensar outro? Saltar de um campo para o outro? Pois aparecerá nos discursos de Protágoras, por exemplo, não é? De Heráclito, de Parmênides não, de Heráclito e de Demócrito, mais tarde de Platão, criticando a erudição e tentando fazer uma diferença. Heráclito diz literalmente a frase: ser erudito não é ser sábio. Ser erudito não é ser sábio. Porque a sabedoria requer que no diálogo, naquela confrontação de ideias em que agora há alguém que lhe propõe desafios ante as afirmações que você faz, ante as ideias que você apresenta, que pede explicações no momento em que você apresenta uma ideia. Há o desafio de você responder, há o desafio de você compreender a pergunta, há o desafio de que você não seja apenas a pessoa que decorou várias histórias e que agora conta para pessoas, sabe, espíritos passivos diante de você, que requer uma atitude ativa diante do próprio conhecimento. É isso que se vai associar a uma espécie de inteligência. Mas os gregos não têm uma palavra para inteligência. Será uma nova concepção, um novo sentido, um novo sinônimo, não é? Por assim dizer, um novo uso para a ideia de sabedoria. De sabedoria. Isso pode chegar a um ponto tão radical de a sabedoria pressupor até mesmo a não-erudição completa, cuja grande imagem disso, de um sábio sem erudição, e que, por isso, você vai precisar dar até um outro nome para ele, um outro rótulo, um outro título que não de sábio, será Sócrates. Alguém que tanto não tinha erudição, que era tão vazio de conhecimento objetivo, que saía pelas ruas de Atenas dizendo: só sei que nada sei. E por isso nunca escreveu nada. Eu não sei nada. Eu vou botar o quê no papel, meu amigo? O que eu tenho para escrever? Porque o papel era, no primeiro momento, registros de memória. Para os egípcios, O primeiro uso mais sofisticado da linguagem escrita também, registrar história, registrar conhecimento para a posteridade, mas ainda assim um substituto da memória. Um substituto da memória, em certa medida, mais eficaz do que a memória, mas só em certa medida. Porque no que diz respeito à filosofia, isso pode ser um tiro pela culatra. Um tiro pela culatra. Eu boto um ponto para explicar esse tiro, esse risco do texto escrito, esse risco do conhecimento associado à produção de textos. Voltemos a Sócrates, por enquanto. Sócrates, dizem que foi ele, não é? Outros dizem que não, se deve a Heráclito, a expressão filósofo. Enfim, o inventor da expressão é desconhecido. A maioria associa mesmo a Sócrates. Filósofo, como quem diz, não sou sábio, porque eu não sou como essas pessoas que andam por aí pelas ruas de Atenas, dizendo, eu tenho a sabedoria, porque eles têm uma concepção de sábio, que na verdade corresponde ao erudito, aquele que acumulou experiências de saber e vem narrar para todos. E já que ele narra bem, já que ele domina a retórica, as pessoas ouvem, entendem, e acham, por entenderem, que aquilo que ele disse é necessariamente a verdade. Ser erudito é uma coisa, mas nada me garanta que nesse seu processo de ter se tornado erudito, você só tenha aprendido na sua memória, só tenha retido na sua memória verdades, bons pensamentos, bons raciocínios. Quando submetido ao teste do diálogo, ao teste do confronto do diálogo, eles perdem para mim. Eu, Sócrates, que todos dizem também que sou sábio, mas se sou sábio, sou um sábio diferente deles. Porque eu não retruco o discurso deles com outro discurso diferente. Eu os retruco usando os mesmos argumentos deles. Eu que sou um capenga de sabedoria, eu que sou um vazio de sabedoria, uso contra os tais sábios a sabedoria deles. Porque eu não tenho outra para usar. Enquanto eles têm sabedoria, só o que eu tenho é aquilo que você chamará de inteligência. Eu sou sagaz no uso das informações que você mesmo me transmite. Sem que necessariamente eu precise reter nenhuma delas. Não é um cara fabuloso? É uma grande transformação. Ele dirá, não sou sábio, porque eu não retenho conhecimento. Eu sou um filósofo. Filia, que é uma forma de amor. Um amor não associado ao amor erótico. O amor erótico pressupõe, no discurso de Platão, por exemplo, a falta. Amor que é associado ao desejo. E só há desejo na falta. Ninguém deseja aquilo que tem. Você só deseja aquilo que você não tem. A partir do momento em que você tem, você já não deseja mais. Mas o amor erótico, o amor-desejo, não é a única forma de amor. Há um outro amor que é o amor filia. Filia. Traduzido como amizade. Mas a amizade tem um sentido amoroso na cultura grega. Amoroso no grego antigo. O amor ligado à ideia de satisfação pela presença da pessoa ou objeto amado. Pela certeza da existência da pessoa ou objeto amado. Há, portanto, um amor na falta, que é o desejo, e há um amor na presença, que é a filia. Sócrates tem um amor pelo conhecimento, pela sabedoria. Não tenho, quero buscar. Fico feliz em saber que ela existe. Gosto de estar perto das pessoas que praticam o conhecimento. Sim, porque se o conhecimento não é mais um acúmulo de informações, a busca do conhecimento agora é uma prática, a prática do diálogo. Pois eu gosto, eu tenho a filia, eu tenho amor por essa prática, eu tenho amor pelo diálogo. E é por isso que eu saio pela cidade desafiando as pessoas que dizem ser sábias, porque quero encontrar nelas a tal sabedoria que eu não vejo. Eu quero, de boa fé, encontrar nelas, como na postura do antigo discípulo, do discípulo que tem que ter a boa vontade de ouvir a verdade, pois eu tenho a boa vontade, eu tenho essa atitude, mas o meu método para chegar lá não é a experiência da audição. O meu método para chegar lá, nesse conhecimento sublime, é o diálogo. Então eu saio dialogando, mas dialogando com a boa vontade de quem espera um dia ser vencido e que alguém me demonstre uma verdade no mundo. Uma verdade no mundo. Ei, Sócrates. Sócrates, que Platão tanto ama. Eis a visão mais consagrada da filosofia. Sabe-se que o momento mais bem acabado desse milagre grego, que é a invenção da filosofia, que ninguém sabe ao certo que dia isso começou, ninguém sabe nem mesmo o século, com certeza, chuta-se em torno de 5, 6 a.C., mas é chute mesmo. Não há dados objetivos para você datar, mas sabe-se que o momento mais bem acabado desse processo de transformação? Sócrates. Eis a filosofia pronta e acabada. Como se Sócrates fosse o passo final, o último desenvolvimento dessa arte escrita, dessa arte linguística, dessa razão asepsia das paixões que me permite conhecer a verdade. Agora, com um novo método, não mais o da erudição, não mais o do acúmulo de informações. Agora, de uma atitude dialogada e que pressupõe boa vontade. A boa vontade de querer entendimento. Sim, porque nem todo diálogo é propriamente aquele da dialética, aquele do pensar junto. Porque tem gente que nem parece, sabe, duas pessoas conversando, mas você olha, quem olha de longe diz, é um diálogo, mas quando você chega perto, você vê que não é. Muitas vezes são dois monólogos. Hã? Um dia na universidade, passei na frente da biblioteca, estava o casal lá discutindo. E a menina dizia, por que você não vai me pegar? Ele dizia, o carro quebrou. Mas por que você não foi me pegar? Ele, o carro quebrou. Por que você não foi me pegar? O carro quebrou. Isso não é um diálogo, são dois monólogos. Sabe, duas falas de mão única. O mesmo acontece com muita gente que, nem de forma tão evidente assim, não dialoga. Tem gente que até parece dialogar, mas na verdade, eles querem é vencer um ao outro. Um diz algo, o outro pega o que você disse, tal qual Sócrates, no melhor desse processo destrutivo que se convencionou chamar de maiêutica, e destrói os seus argumentos, arrasa com você. Para depois dizer, o melhor argumento é o meu, agora que eu arrasei com o seu. E você retruca, destrói o dele também, e assim vai. As pessoas não querem se deixar convencer pelo outro. Não há a boa vontade de pensar junto. A filosofia é uma filia pelo conhecimento. Sem essa filia, sem esse amor, sem esse afeto, sem essa disposição típica da filia, de querer chegarmos juntos ao entendimento, essa arte, essa técnica do diálogo também não nos conduzirá à filosofia. A filosofia, portanto, pressupõe um afeto. Por que eu destaco isso? Pressupõe um afeto. Porque você pode levantar a seguinte objeção. Professor, você acabou de dizer que a filosofia nasce em torno dessa ideia de razão estruturada em linguagem como forma de asepsia para banir os afetos? E agora me vem com esse papo de Sócrates com um tal de afeto, filia, um amor ao conhecimento essencial para que o diálogo seja de fato filosófico? Que reinserção de afeto é essa? É aí que volta George Colle, é aí que volta Nietzsche, é aí que volta o risco da linguagem escrita. A filosofia se desenvolveu daí para frente com um gigantesco, em primeiro lugar, uma oposição radical entre a razão e as paixões, incluindo aí de forma indistinta sensações, afetos, paixões de uma forma geral. Essa oposição radical, ela vai piorando até o pensamento moderno. No pensamento moderno, duas linhas. Uma que continua enaltecendo a distinção entre os dois e dizendo, se você pensa, não sente. Se você sente, não pensa. E uma outra linha que buscará essa aproximação. Uma linha que pensará uma razão afetada. Nietzsche é um representante dessa linha, que tenta conjugar afetos e razão, paixões e razão, sensações e razão. Nietzsche é um dos autores mais bem acabados dessa linha moderna, que que hoje é muito significativa, que afeta boa parte dos autores contemporâneos. Mas o fato é que isso acontece do século XVII para frente. Com mais força mesmo no século XVIII. Entre 300 a.C. e século XVIII, o que você tem é só um afastamento cada vez mais radical entre razão e as paixões e os afetos. Que até hoje você encontra nos discursos. Até hoje. Até hoje. No mito da neutralidade do cientista que não pode se envolver com o objeto estudado. No mito do juiz que não pode demonstrar muitos afetos. Não é? Na falta de confiança que se tem no médico que se mostra claramente afetado pelo problema que ele está ali para curar. E assim vai. Nós temos o mito de que as pessoas conseguem, de fato, não se afetar. No bom exercício das atividades que requerem cognição, que requerem intelecto. Não é? É muito forte. Daí, uma visão que talvez tenha exagerado, naquele momento histórico, na vida de Sócrates, o papel da linguagem, da razão e a separação com os afetos. E tenha, portanto, apequenado na ideia de filosofia, que já traz o amor no seu próprio nome, tenha apequenado o papel do amor, da filia, portanto, de um afeto. A ideia do amor aparece aí, narrada nos livros, apenas como um critério para separar Sócrates daqueles que o condenaram à morte por ingestão de cicuta. Dos sábios. Os sábios. Esses que só dominavam a arte de falar bem, a retórica. Não é? E por isso engabelavam as pessoas, mas Sócrates não. Sócrates não tem sabedoria, para dizer, é diferente deles, tem um amor à verdade, como se esse amor não fosse também componente necessário da técnica, da arte, que é a filosofia. Você só para distinguir mais nada. Só um jogo de palavras de um Sócrates dizendo, não sou como esses caras que me condenam à morte. Sou diferente deles. Sou diferente. É nesse ponto que Jorge Colli tenta resgatar essa diferença. Tenta dar um sentido para essa filia. E ele volta a Platão. Há duas passagens em Platão. Além de duas passagens, há dois fatos. Dois fatos. Notórios. Descritos. Que nem requer muita história e arqueologia sofisticada para chegar lá. Que estão narrados. São evidências. Primeiro fato. Sócrates nunca escreveu nada. Nunca escreveu nada. Se a escrita fosse tão importante assim para a filosofia, talvez esse filósofo visse algum sentido em escrever alguma coisa. Por que, de fato, Sócrates não viu nenhum sentido na escrita? Por que a escrita não era importante para ele? Porque se fosse, ele escreveria. Quem foi que disse que não sabia nada? Sócrates? Sócrates. Foi Platão que escreveu para ele. Platão. O que nós temos de Sócrates é narrado, sobretudo, por Platão, mas não só por Platão. Porque se fosse só por Platão, nós poderíamos até duvidar da existência de Sócrates. Quem sabe se Sócrates não é só um personagem que Platão planta ali. Né? Para veicular ideias que são suas, na verdade. Mas o fato é que há outros autores que falam de Sócrates e a descrição da figura física, dos eventos e das ideias são muito parecidos. Muito parecidos. Em todo caso, chega a ser um campo de estudo quase. Da filosofia, você tentar distinguir o Sócrates histórico do Sócrates de Platão. E, de fato, Platão deve ter usado a figura de Sócrates. Isso ele deve ter feito. É muito tentador você não fazer isso. Né? Deve ter feito, mas até que ponto, não se sabe. Mas o fato é que houve um Sócrates e ele nunca escreveu nada. Se ao mesmo tempo a escrita tem um papel tão importante, por que ele não escreveu? Segundo dado, Platão escreveu. Agora, Platão escreveu diálogos. Diálogos, que era a nova técnica, a nova arte. Platão narra diálogos. No entanto, Platão funda uma escola. Platão funda a academia. Nos jardins de Academos, ele se reúne com um grupo de pessoas, de alunos. A palavra grega nem seria aluno, está mais para discípulo. Né? Seria a expressão grega mais adequada, porque aluno é latim, literalmente sem luz, alumni. Claro, haverá um professor para lhes iluminar em determinado momento. Né? Lá ele se reunia. Pois bem, não há um diálogo platônico que narre as aulas na academia. Se lá tudo era dialogado, por que aqueles diálogos não aparecem? Os diálogos são sempre Sócrates falando com alguém com quem ele não concorda. Nunca aparece Platão narrando os próprios diálogos. Platão nunca escreveu sobre ele mesmo. Salvo a hipótese de Platão ter plantado ideias dele, no personagem Sócrates, Platão nunca falou, nunca escreveu sobre as próprias ideias. Por quê? Por quê? Platão te ajuda na resposta. Sabe-se que Platão tinha ensinamentos que eram considerados secretos. Secretos porque ele não escrevia. Platão narra um episódio triste da vida dele, quando ele vai para Siracusa. Platão já um autor consagrado, já um pensador para os gregos, a academia já em funcionamento, ele vai para Siracusa. E lá, um dos ex-alunos dele ameaça, entre aspas, ante a recusa de Platão de escrever para o tirano de Siracusa, porque o tirano de Siracusa diz: eu quero aprender com você, mas eu não quero estar com você. Eu quero que você escreva para mim, porque eu não quero o contato físico. Eu não quero te ver, eu não quero te ouvir, eu quero que você me apurrinhe. Mande um e-mail explicando tudo. É isso. Tá? Mande um fax. Porque eu não quero contato. E Platão se recusa. Platão, eu não vou escrever nada do que eu quero. Tem um aluno dele que diz: eu escrevo. Supõe-se, Platão não diz isso, mas supõe-se que o aluno estava querendo um empreguinho. Não, eu estudei com o cara, deixa que eu escrevo, eu conto. Não é? Platão se sente um pouco ofendido com isso, mas não se sente ameaçado. Porque ele diz: não tem o mesmo efeito o discurso escrito do discurso falado. Ainda que escreva tudo o que eu penso para o tirano de Siracusa, isso não dará ao tirano de Siracusa o mesmo grau de experiência filosófico daqueles que são meus discípulos na academia. Ou seja, ele está apequenando o valor do discurso escrito e elevando o valor do discurso oral, do encontro, do diálogo de fato. Do diálogo de fato. Há uma outra passagem no Fedro. No Fedro. Esse outro em que ele narra a estada dele, é difícil achar a tradução disso, mas aparece com o título de Sétima Carta. É Platão narrando um pouco da vida dele, mas não fala das ideias. Fala de algumas aventuras, por assim dizer. É um texto que as pessoas não atribuem um valor filosófico, propriamente dito, mas atribuem um valor como peça para a construção da biografia de Platão. Agora, o outro não. O Fedro é sobre filosofia mesmo, é diálogo filosófico. E Sócrates, o personagem de Platão, ou a figura histórica, sabe-se lá, ele narra um mito egípcio de quando um deus dá aos homens a escrita. A escrita. É a versão egípcia do mito de Prometeu. O mito grego de Prometeu é um deus que rouba de Vulcano o fogo, que representa o conhecimento, e dá para os homens. E por isso ele é punido, né, por Zeus. Ele fica acorrentado em um abutre, vai toda a noite, vai todo dia devorar o fígado dele. À noite, o fígado renasce para o abutre devorar no dia seguinte tudo de novo. É a visão do inferno. Né? É uma imagem do inferno. Não é à toa que Prometeu é associado à figura do demônio, do diabo. Alguém que é... A única diferença é que Prometeu aparece como amigo dos homens. Já o diabo, na literatura religiosa, aparece como um grande inimigo dos homens. Né? Qual é a versão egípcia disso? Um deus dá ao faraó a escrita como presente para os homens. Através do faraó, não é para ele, é para os homens. Mas no ato de fazê-lo, o Deus, ele enaltece as belezas e virtudes da escrita. Estou lhe dando a escrita é maravilhosa, a escrita, olha, tem mil e uma utilidades, vai mais que bombril esse troço, o cara resolve um monte de problema. E o faraó não se encanta com a escrita. O faraó retruca com Deus e diz: é muito bom para a memória. É muito bom para registrar as coisas e depois eu relembrar. mas não tem a beleza do discurso falado. Do discurso falado. É uma experiência completamente diferente. Ler uma ideia e ouvir a mesma ideia vinda de alguém. Quando isso aparece no Fédon, dito por Sócrates, não aparece como crítica, ao contrário, aparece como uma grande pérola de sabedoria. Aparece como um dado com o qual Sócrates concorda, o Sócrates que nunca escreveu nada. O que esses dados nos levam necessariamente a concordar? É neles que se baseia Giorgio Colli para fazer uma reinterpretação baseada em Nietzsche, da experiência da filosofia. E dizer, meus amigos, essa oposição radical entre a razão e os afetos na ideia da filosofia, dizer que a filosofia é essa invenção maravilhosa, mágica, mística da razão que me permite agora conhecer o mundo com objetividade, é um engano, é má interpretação, inclusive, daquele próprio momento histórico da invenção dos gregos. Havia um afeto que enaltecia, no caso de Platão, o discurso oral. Porque na oralidade há ritmo. Na oralidade não há só a erudição transmitida. No papel, sim, há a erudição friamente transmitida. Transmitida do mesmo jeito, sempre, para todos. Erudição padrão, para a gente padronizada. Mas o encontro concilia. O encontro de pessoas que são amigas e, sobretudo, amigas do conhecimento, que querem chegar ao conhecimento, há um amor presente que é fundamental na produção do conhecimento. Porque alguém, quando fala para você, te afeta e te afeta de formas muito mais ricas e variadas do que um texto, acreditava Platão. Muito mais ricas e variadas. Há quem diga o contrário hoje. Há quem diga, nossa, quando eu leio um texto, justamente por não haver uma imagem imprimindo uma experiência em mim, e geralmente quem fala isso é para criticar a televisão. Porque a televisão, dizem, já lhe dá o conhecimento pronto e acabado, porque não vem só a ideia, vem a ideia, a voz, o som e a imagem ainda. E você vê Capitu e não precisa nem imaginar a tal da Capitu. Agora, quando você pega Machado de Assis para ler, Capitu, olho de ressaca, e fica você, que diabo é esse olho de ressaca? E lá vai você exercitando a mente para entender, e por isso a leitura seria muito mais rica. Muito mais rica. Mas aí vem Giorgio Colli. Quando você lê e cria imagens a partir do texto, você cria imagens a partir do já imaginado por você. Já imaginado. E, portanto, a experiência sensível do livro é só a experiência do contato com as letras, com o papel, com o texto. Já no encontro entre pessoas, já no teatro, já na televisão, já na aula, você tem uma experiência sensível com aquele que lhe fala. No momento em que fala, com o ritmo, com a musicalidade que é dita, muito mais afetuoso, muito mais eficaz na provocação dos afetos. Conclusão de Giorgio Colli. Platão nunca escreveu nada, não porque aquilo que ele ensinava nos jardins de Academos era algo importante demais, precioso demais, que só meia dúzia estava preparado para ouvir. Que era um segredo que devia ser guardado a sete chaves. A hipótese dele é que Platão se recusa a escrever ao tirano de Siracusa, não porque o achava indigno ou porque ele não tinha pago a mensalidade. Também serve, né? É uma hipótese também, né? Que pagavam no jardim de Academos, né? Mas porque simplesmente não fazia sentido. Escrever é literatura. É uma arte também. Arte que Platão admira. E Platão, quando narra os diálogos, narra o que há de mais efêmero, dirá ele mesmo. O que há de mais efêmero para ser narrado, o que há de menos filosófico na experiência, porque a filosofia é encontro. A filosofia é encontro. A filosofia é encontro afetuoso. Sem o encontro afetuoso, quando muito, espera-se que a filosofia é mediada pelo texto. Espera-se que os textos funcionem como cartas, né? Acho que foi Drummond escrevo minha obra como cartas que deixo à posteridade, sem esperar resposta. Mas como cartas. Cartas que devem ser recebidas como cartas de um amigo. De um amigo. De um amigo distante. Mas que sem essa filia. Se não há filia do encontro, que haja a filia na leitura. Sem essa disposição de espírito afetuoso, não há filosofia. O texto filosófico, portanto, deve ser capaz de provocar uma experiência bela. Uma experiência bela. Uma experiência esteticamente satisfatória. É o que Nietzsche dizia. Nietzsche, para Nietzsche, a grande referência da produção de conhecimento não é a razão. Não é a razão. Devemos encontrar a razão e a verdade. Nós não devemos encontrar a vida verdadeira, a verdadeira forma, correta forma de vida. O que nós precisamos não é de razão, é de uma estética. Uma estética voltada para a nossa existência. Uma estética que torne a existência bela. O importante do texto filosófico, portanto, George Colle interpretando Platão, como se Platão dissesse, não é ser verdadeiro ou falso, é ser belo. É ser belo. É provocar em nós uma forma de vida bela. Isso faz com que a filosofia, nesse sentido, tenha, quer dizer, a filosofia tenha um sentido, que ela tenha um objetivo, que ela tenha uma meta, e que não é conhecer as coisas desconhecidas. É tornar a vida bela. Tornar a vida bela. Platão não acreditava que o texto pudesse tornar a vida bela. Mas que o encontro esteticamente belo, com palavras belas, com ritmos belos, num lugar belo, pudesse fazer isso. Pudesse fazer isso. É estranho como a gente se esqueceu da beleza da filosofia. E tempos depois foi produzir o discurso de que a filosofia não serve para nada. Como se ela não tivesse um objetivo. É uma forma de dizer, a filosofia não está a serviço de alguma coisa. Está a serviço dela mesma, da verdade, nua e crua, doa a quem doer. E quem diz isso são nietzschianos também. Os mesmos nietzschianos que dirá George Colle, talvez não tenham entendido. Porque tentam pensar a filosofia de Nietzsche a partir de um texto sobre a tragédia. Mas para adaptar o raciocínio que Nietzsche faz da compreensão da tragédia para um raciocínio de compreensão da filosofia, é preciso algumas adaptações. E são essas adaptações que George Colle faz. Esse é o sentido, né? O nascimento da filosofia. Essas adaptações. A lembrança de que o Apolo, linguagem, é um deus que tem também em si um pouco da loucura de Dionísio. De que essa separação radical entre essa máscara de representação do mundo que é a linguagem e a loucura, associando aí a loucura, uma forma que Nietzsche tinha nessa imagem de Apolíneo e Dionisíaco para dar um campo, um sentido, um lugar para os afetos na tragédia, que ele está presente em Apolo. Que a sabedoria é afetada, é afetiva. E sem isso, não há filosofia. Filosofia é afeto. Quando muito, razão afetada. Razão afetada. Fernando Pessoa, no prefácio de um dos livros de Alberto Caeiros, ele assina com o heterônimo de Alberto Caeiros. Ele pede ao leitor simpatia. Tenha simpatia pelo texto. E é o Fernando Pessoa, filósofo, que escreve ali. Mistério do mundo, mistério é haver quem pensa no mistério. É alguém que fala de metafísica em poesia. Fala de metafísica e poesia. E pede simpatia ao leitor. Sim, porque sim, sem simpatia, aquela poesia, dirá Fernando Pessoa, não tem sentido. Qual é a atitude antipática? É aquela em que você vai ler um texto cheio de certezas prévias e tudo o que você quer fazer é encontrar no texto a confirmação das suas certezas já existentes e aí dizer o texto é bom. Ou então você pega um texto e diz é completamente diferente de tudo aquilo em que eu já acredito. E, portanto, você simplesmente diz, o texto é um lixo. Isso é a atitude de julgar. Pois o conhecer, que é típico da filosofia, pressupõe esse afeto de querer deixar-se afetar pelo texto. De não julgar as ideias. De não julgar as ideias. E de buscar, portanto, nessa experiência de quem não julga, de quem quer se deixar afetar, puder ter como recompensa a beleza do conhecimento. A beleza da existência. Não é legal? Não é legal? Não é difícil de entender, é. Mas tem gente que complica. Tem gente que complica. E nem sempre é falta de talento. Às vezes é de propósito. É porque quer de você a experiência da submissão. Seja discípulo. Repita o que eu digo. Até porque é mais fácil corrigir prova assim. Porque o aluno não tem essa de ficar discutindo, mas sem discussão. Então vamos dialogar a nota. A verdade é aquilo que eu digo. Ainda que não seja a verdade do mundo, é a verdade da prova. E isso é um tipo de atitude completamente antifilosófica. Eu acho que nesse sentido o que há de mais interessante na Casa do Saber é o fato de não haver prova. É o fato de que as pessoas que estão aqui não recebem nada por isso. Tudo bem, eu ganho alguma coisinha, mas você que está aqui não ganha diploma. Se ganhar certificado, eu não sei sinceramente para que serve. É. Que interessa as pessoas estão aqui pela filia. Pela filia. Filia pelo tema. Filia pelo conhecimento. E talvez a simples experiência de estar aqui seja uma aula sobre o que é filosofia muito mais eficaz do que qualquer texto. Do que qualquer texto. Não é legal? Não é legal? Mas essa, meus amigos, é só uma das visões contemporâneas, releitura, claro, de textos antigos, mas antes não contemporânea, de Jorge Colli, sobre o que é filosofia. Outro autor que chega perto, que se aproxima muito das ideias, é Jean-Pierre Vernant. Os dois estão vivos. Jorge Colli, italiano, Jean-Pierre Vernant, francês, é professor do Collège de France, e é uma grande referência no estudo de discurso mitológico. Por isso que ele dá tanta bola para a mitologia. Por isso que ele não faz essa separação radical entre discurso mítico e lógico. E o outro ligado a Nietzsche. Beleza? Mas não é a única visão. Há outras. Que podem ser tão diferentes quanto essa. Mas que nós só veremos no nosso próximo encontro. Até lá. Obrigado.